Essa música, eu tinha que convidar eles. Trio da Ruana e da Ventura. Parece até uma mentira. Eita cachaça da desgrama, parece que passou um caminhão por cima da minha cabeça. Acho que não vou beber mais não. É que eu me lembro pouca coisa. Sei que eu tava bem doidão. E ela louca, louca, louca, louca, louca. Você tava bebendo e fazendo o que, da Aventura? Fazendo amor no carro, de vidro fechado, chamando de cachorro, ela de meu descarado, puxando meu cabelo, beijando minha boca, dando tapa na bundinha. Ai meu Deus, que coisa louca. Ai, ai, ai, ai. O que a cachaça não faz, o que a cachaça não faz. O que a cachaça não faz, nada mais faz. O que a cachaça não faz, o que a cachaça não faz. O que a cachaça não faz, nada mais faz. Então me dê cachaça, então me dê cachaça. Eu quero cachaça, então me dê cachaça. Olha Rocha, me dê cachaça. Eu quero cachaça, então me dê cachaça. Eu quero cachaça. Portal do La Rocha. Trio da Ruana e da Aventura. É muita melodia. Ô, gordinho dos meus sonhos. Você, deixa comigo. Eita cachaça da desgrama, parece que passou um caminhão por cima da minha cabeça. Acho que não vou beber mais não. É que eu me lembro pouca coisa. Sei que eu tava bem doidão. E ela louca, louca, louca, louca, louca. Fazendo amor no carro, de vidro fechado, chamando de cachorro, ela de meu descarado, puxando meu cabelo, beijando minha boca, dando tapa na bundinha. Ai meu Deus, que coisa louca. Ai, ai, ai, ai. O que a cachaça não faz, o que a cocheba não faz. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. O que a cachaça não faz, nada mais faz. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. O que a cachaça não faz, cachaça não faz. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. O que a cachaça não faz, nada mais faz. Então me dê cachaça, então me dê cachaça, então me dê cachaça. Eu quero cachaça, então me dê cachaça. Olha Rocha, me dá cachaça. Olha que coisa gostosa. Vem! Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. O que a cachaça não faz, o que a cachaça não faz. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. O que a cachaça não faz, nada mais faz.